desse jeito que a gente vai. Você vai. Traz o limão que a cachaça é nossa. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre assim, ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. O que adianta chorar pelo leite derramado? Você curte e dança com o fenômeno cametaense The Five. Churu, churu, churu, churu, churu, churu. Churu, churu, churu, churu, churu, churu. O que é que você quer? Eu levo isso aqui. É só me pedir. Soldado ou bancário, garçom ou chofer, eu paro de ser. Ser cantor é só dizer pra não morrer. Meu único amor, eu largo o que sou. Você é zelador de um prédio qualquer. São dos sonhos que você sonhou. Diga o que você quer.

você. Vamos machucar os corações. Isso é The Vibe. Isso é The Vibe. Momentos de amor quero com você. Sem ser amado, eu não aceito no meu peito um amor despedaçado. Você não soube entender os meus apelos. Apaixonadamente me entreguei em suas mãos. Vai ser inútil dizer que tudo foi sem querer. Agora quer meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração. Vai ser inútil dizer, foi proibido a você. Vou te dar meu perdão. Cristal quebrado não cola jamais. Sonhos feridos não curam, não sai. Melhor me esquecer, eu não volto atrás. Baby, eu juro te amar nunca mais. Cristal quebrado não cola jamais. Sonhos feridos. Bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz, mas apaixonada. Por esse amor, entrego minha vida toda em tuas mãos. Abro todas as portas do meu coração. E tento ver na volta por qualquer parada. Uou, uou, uou. Bota a mão no fogo por essa paixão. Eu sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Esqueço até de mim. The Five. E essa sequência que a gente vai fazer agora vai para todos os nossos fãs e seguidores. The Five, marcando todas as gerações. Tá na hora de marcar, tá na hora de recordar. Essa é a The Five, o fenômeno ao vivo para você. Banda The Five, não vale a pena amar do jeito que eu amei. Vale a pena se entregar sem ser amado. Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. E não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. E não vale a pena, não vale a pena. Limão que a cachaça é nossa. Me dá tua boca, meu beijo. Quero matar meu desejo. Vem pra mim, me ama assim. Quero você sempre aqui. Me dá tua boca, meu beijo. Quero matar meu desejo. Vem pra mim, me ama assim. Quero você sempre aqui. De novo assim. Você é meu doce, meu pote de mel. Na cama vazia, você é meu céu. Chega de um jeito assim tão voraz. Sempre quer muito, não se satisfaz. Sei que você vai ser o meu fim. Mas não importa, eu quero mesmo assim. Quero você sempre aqui. De novo a fim. De novo a fim. De novo a fim. De novo a fim. Banda The Five. Recordando as melhores. E essa The Five, o som das marcantes. A noite já vai, o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Mais uma cerveja e dois.

assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste.